Tô de pé, tamo aí. Mais uma chance pra recomeçar. E eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. Pai, perdoa meus pecados. Sou um ser humano cheio de defeitos. Que meu dia hoje seja abençoado. Na verdade eu nem sei se eu mereço. Ultimamente eu tô de bem com o mundo. Hoje de verdade tá no coração. Quero dizer que sou grato por tudo. Independente da situação, eu tenho tantos sonhos, planos, metas pra alcançar. O recalcado vegetando, sempre tentando me atrasar. É que na verdade tá passando mal, fazendo mandinga pra me ver cair. Transparece inveja na cara de pau, pro teu desespero o cabelinho tá aí. Eu vou continuar de pé, voar o mais alto que eu puder. Nós tá dando passe com categoria. A dificuldade nós tirou de letra. Sempre agradecendo o cara lá de cima, pra que nunca falte bom cima da mesa. E pode até demorar, é só tu não desistir, que as portas vão se abrir menor. Quando tu menos esperar, menor. Pode até demorar, teu sofrimento vai ter fim, e as portas vão se abrir menor. Quando tu menos esperar, menor. Tô de pé, tamo aí. Mais uma chance pra recomeçar. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. Muita fé, vamos aí. Mais uma chance pra recomeçar. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer.